Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Reportagens. Documentários. Entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Morte de Bin Laden é notícia verdadeira. Mas vídeos divulgados pelos Estados Unidos da América podem ser falsos. A própria Al-Qaeda reconheceu a morte do líder Bin Laden na passada semana. Da mesma forma que hoje questionam a veracidade do vídeo divulgado na passada semana que mostra Bin Laden a olhar para a televisão. A diferença está, sobretudo, nos olhos e nas orelhas. Entretanto, está cada vez mais abalada a relação diplomática entre Estados Unidos e Paquistão. A soberania do país foi violada, diz o governo paquistanês, que ainda assim não deixa de cooperar com Obama. Os Estados Unidos terão total acesso às viúvas de Bin Laden, às três viúvas de Bin Laden, ou seja, que poderão entrevistá-las. Esta é uma garantia do governo que apurará ainda responsabilidades sobre como foi possível Bin Laden viver tão perto da capital durante 6 anos sem que ninguém soubesse de nada. E desmentem desde já as acusações dos norte-americanos de que o Paquistão sabia que ali se encontrava Bin Laden. A atividade económica em Portugal cai mais 14 centésimas em março. No mês de fevereiro, a atividade económica lusa registrou um recuo de 0,04%, sendo que no mês de março registrou nova queda, desta vez de 0,18%. Um recuo muito maior do que o de fevereiro, quase 500%, 0,14 pontos percentuais. Esta queda está a preocupar a OCDE. Mais 60 mil milhões de euros para a Grécia? Helénicos desmentem. Enquanto isso, continua a dúvida se o país vai ou não sair do euro. Skype, o programa de conversação por voz na internet, vai ser comprado pela Microsoft. É mais um investimento da gigante de Bill Gates na internet. A compra deverá ficar fechada até esta semana, assegura o jornal norte-americano The Wall Street Journal. Tigres da Sumatra filmados pela WWF. Existem apenas 400 exemplares de uma das espécies mais ameaçadas do planeta. O tigre da Sumatra, que é uma ilha na Indonésia, é uma das 6 subespécies de tigres em todo o mundo. Esta filmagem foi feita num parque de Sumatra, que aliás está em risco, pois a parte desta floresta pertence a 2 concessionárias que estão associadas a uma fábrica de papel, uma das maiores produtoras do mundo. Após a compra se efetuar, as árvores serão cortadas, o que diminuirá ainda mais o habitat destes tigres, que estão em vias de extinção, como dito. Destes tigres e não só, de tantas outras espécies protegidas neste parque e nesta floresta de Sumatra. A WWF está a tentar demover quer o governo indonésio de vender, quer as 2 empresas de comprar parte da floresta, que já perdeu, nos últimos 7 anos, quase tanto território como todo o distrito do Porto. 2.050 km². É hoje a meia-final do Festival Eurovisão da Canção, em que participam os Homens da Luta. Já venceram na propaganda, e quanto a isso não há dúvidas. Mas, neste jogo, sem bolas e balizas, qual será o resultado? O Antena News vira por aqui e regressa amanhã às 11h40. Quanto à informação desportiva, terá início às 8 da noite em mais um Desporto Antena.